Bravo, só confirmando com todos os meninos que faz se conciliar de áudio ao seio. Ok, autorizado então, se a esquiveta lima, no colando ano 7, com curva direita. No corredor axé, mantenha no meu pé, com coordenação controle, literal sul aqui, ó. Aciona 0133119, isso na 8, controle. Então, 500 com o plano sul, o meu carro bravo, o ajuste agora no 092, aracionamento de colagem, chamação 88, disse 95, vovô. No 705, boa noite, Galeão, prepara da Eva Dorume e aguarda a cópia. Bom, 968, ação de identificação, chegada à área autorizada, deixe mantenha o nível 050, QNH1 no 02. É o 050, QNH1 no Bravo, Yuri Taxi, Yuri Taxi chama para ingresso e decolagem. Estágio 05, baleia autorizada no 660, eu falo da 10, curva direita, na da Ale Birumi, 57 P9257, prossegue conforme a rota do plano. 5130, código transponder, recepção de 8, controle. Puxa, no 705. Bravo, 510, Litoral Sul, reporte visual com Serra Luiz Delta Lima, Nacional para todos. fica bravo, o chefe se transponder não recebe uma de alta. No 68, após o TAP desse para 2010, autorizando a final do procedimento MS Oxirio, pista na 0, altímetro na 0, 1 no 2, reporte estabilizado. Potência, após o TAP desse para 2010, autorizando a final do MS Oxirio, para 1 na 0, ajuste na 0, no 2, no 68. Busca Bravo, prossegue em condições visuais, com sucesso livre. No ponto de espera da 1-0, foi 1-1-8, decima 9-5, ajuste no 0-1-2, bom voo. Nível taxi. Nível taxi, Wind, até o ponto de espera da 1-0. Monitora 2-9-3. 1-0-1-2-9, pela sexta. 970.0 no 0. Alinhado de escolar, 080 graus, 12 noite, no 701. A vida escola está funcionando no 0, voo no 701. Completa o final do procedimento, chame a torre no 895. Como 895, gol 968. E Salvador Morante, gol 968, estabilizando, final de SX6. Deixou a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Cheque trem foi autorizado, sentença 10 nós, um ajuste no 092. Achar travado, autorizado o pouso, gol 1968. Gol 9705, da Ecológica 24, controle 119, décima 8, BVS. Boa, 705. Contato radar, submantém o nível 360, via seu DDL. 360, DDL, seu autorizado, voa DDL. Foi, Luta. Luta, grato, 705. Solo 2.6, linha táxi direito, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Direita Alfa e Juliette para o 08, gol 19. 705, chame Recife na 251, alterna na 3395. 705. 043 com a unha no parque, na autorização Guarulhos. Boa noite, 2046, autorizado Salvador Guarulhos, 360, União 310, Taubaté, decola pistola 0, curva direita, da El Leida Motiva, 198-51-140. Autorizado 360, Apertura 10, Tabaté, decola 0, curva direita, na El Leida Motiva, 198, controle, 5140, transponder para o gol 2043. Chame pronto, como é? 78 ou 043. A DLA foi para que horas? Só instante para iniciar, eu só tenho a DLA de 20 das 21, eu vou colar na manhã, tá? Fox Juliette está livre de acionamento para táxi e decolagem, vai chamar a TUI 1895, por gentileza. 7, prossiga. Destaque sempre para ingresso, por favor, meu mais sobre o left. Romeu Mais Foto Juliette, decola 57, controle 119, décima 8, BVA. 19, 8, 7. Romeu Mais Foto Juliette, contato radar, submantenha o nível 350, sai da PUCA. Atenção 350, cumprindo o perfil da PUCA, o Mike Fox, Juliette. Aeronauta 083, clear bounce arrival with clocker identification, descend and maintain 5,000 feet to altimeter setting 012. Bona 096, sem educação, via chegada Mário, desse mantém 050, ajuste altimetrou na 092. 2043, posição 8, puxa o estacionamento. Livre chamar táxi com 2043. Autorizado, puxa o estacionamento, voo 2043. Entre 662 e sanificação, chegada na área, desse mantém 060. Ajuste de altímetro 10, 12. 3 horas e 45.